Como cê conseguiu criar três mulheres sozinha? Na época que mulher não valia nada. Menina na cidade grande, no susto, viúve daquela cor que só serve pra se abusar. Você não costurou só roupa, né? Teve que costurar o mundo de trauma, abdicação, luta, pra hoje falar com orgulho que essa família não tem vagabundo. Aprende no seu colo, tenha medo de quem tá vivo e respeito por quem tá morto. Ouvindo desde novo, cê já é preto, não sai desse jeito, senão eles te olham torto. Fico pensando, uma cama pra quatro, ditadura na rua e o frio que trinca o corpo, onde mães fortes e generosas se criaram. O que é dos outros não é meu, mas o que é meu tá aí pros outros. Se precisa, na macumba ela é foda. Dinheiro é pra quem precisa, que é só por caridade. Pensando tudo que cê passou nessa vida, e no fundo dos seus olhos não consigo ver maldade. Vejo gente criando problemas pra competir quem sofre mais, porra, são covardes. Olhe pra sua nega véia, entenda que não é em blog de hip boy que se aprende sobre ancestralidade. Vai e vai, ganha esse mundo sem olhar pra trás. E vai, só não esquece de voltar pra vai. E vai, anda esse mundo sem olhar pra trás. E vai, só não esquece de voltar. É triste ver que os moleque da minha quebrada não teve a mesma sorte que eu. Um pai presente no país onde o homem que aborta mais vai entender, né? Sua velha não te quer na rua porque ela presente. Não tive Max Steel, meu herói era ele. Meu jogador de futebol preferido era ele. E tudo que hoje eu faço pro meu filho é pra que Jorge olhe pra mim como eu olho pra ele. Meu herói ainda é ele, trampando desde o 7-6, 7-6. Tanto corre que faço a rotina parecer piada. Rei de Wakanda, o príncipe Pantera Negra, construímos império sem precisar de grana ou arma. Irmão, você lembra de onde você vem? Quando você chegar lá, o que você tem vai voltar pra de onde você vem. Você nem sabe pra onde vai, esqueceu que a lei das coisas é clara. Tudo que sobe, uma hora cai. Esse disco é sobre resgate, pra que não haja mais resquício na sua mente que te faça esquecer que você é o dono do agora, mas o antes é mais importante que isso. Cara, seu trap é foda, só força. Rima na acústica eu respeito, só força. Se faz arte, você já é livre, só força. Mas nunca esqueça onde reside sua força. Então volte pras origens, é o colo de quem cê ama. Será que entende do que eu tô falando? Dessas coisas que deixa acesa a chama. E ela me disse assim: vai e vai, ganha esse mundo sem olhar pra trás. Todos fãs. E vai, só não esquece de voltar pra trás. Muita sabedoria. E vai, anda esse mundo sem olhar pra trás. Só não esquece de voltar. São todos filhos de Jesus. E Emílio chorando tem uma cruz, que é o Pai, é o Filho e o Espírito Santo. Que Deus dê saúde a Gustavo para poder continuar nesse lindo serviço maravilhoso que está prestando para todos nós. Em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que Deus ilumine o caminho de todos.